4206 Meio, chama o centro Recife, 125.45, ao CERN 126.85. Recife, 12545, alterna 2685, azul 4206. Sapatango, Oscar Delta Uniforme. Way direct pitch para chegada de pitch, reporte para descida. Sapatango, Eco Delta Fox, boa noite, prossiga. Bem, se Eco Delta Fox, informe o código acionado. Bem, se Eco Delta Fox, mantém as condições visuais, a gente chama 018, acendo o código 0163. Via corredores, reporte na rotatória visual com campo. Bem, Charles Costa Bravo, reporte visual com campo. Está com 228 a bordo, autonomia de 3 horas e 23 minutos, alternando o Galeão. Gente, está 3897, direita, Juliette, Alfa, até o ponto de cara, pista 28, lá 1895, 1018, Martinho. 1018, Juliette, Alfa, pode para 28, 118, decimal lá, pista 3897. Salvador, boa noite, o azul 2712, quando autorizado está pronto, quando espera da 28. Autorizado, a linha de decolapso 28, azul 2712, vento 200 graus e 959. Autorizado, a linha de decolar da pista 28, azul 2712. Informação Yang, guarde cópia. Eu sou na linha 201, chamo Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Essa é a noite, linha 201, 125, 133, 95, Centro Recife, valeu. Autorizado, meu pai, o Zeco Delta Fox. Vai manter até 2.500, controle 208, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Azul 2712. Azul 2712, boa noite, mantenha por até 2.500 pés, após curva direita, direto Coimbra, subindo para nível 190. Mantenha até 2.500, após direita, direto Conde, Azul 2712. A bala meu bravo, Serra Serra, frequência livre para descoordenação. Salvador, boa noite. Bom, 705, nosso 220 para o Edivite. Problema 705, boa noite, está sendo identificação, autorizada a chegar do pitch, deixa para o nível 050. 150, pode voltar a manter rastreio, está com água boa. Autorizado, o Goma 705, confirme o que é a bordo? Está com alguns vitais a bordo, está transplante. Frente, o Goma 705, autorizado, direto Zan, nível 050. 050, vai manter velocidade elevada aqui, então, 705. Está botando óculos, está transplante, não é de atingida. A patrão gótica desce no forno, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 8. Descendo para 4 mil pés, ajuste no 0 no 8. A escola quebrada do Zé, com copo. Ainda negativo, senhor. Sente. Batango Oscar Brava, 4 milhas norte do aeródromo, chame a torre 118 decimal 95 para instrução. Oscar Brava, chame a torre 118. Salvador para Batango Oscar Brava. Confirma? Patango Oscar, Oscar Bravo. Patango Oscar, Oscar Bravo. Final do nosso 780, reposta na curta visual, ajuste na 0 no 8. Bravo, patrão na final no 7. White Costa Bravo, avistado, pouso autorizado, pistola 7, vento 2, 1, 0 graus, 1189. Bravo, pouso autorizado, 1-7. Capitão Black Delta Fox, está na torre, 118 do sinal 95. Eu também, graças a isso. Colador, é Delta Fox passando na rotatória, avisou a coluna 7. Gente, Sapatango Eco Delta Fox, autorizado a final da 1-7, aguardando a autorização de pouso, ajuste na 0-1-7, 1-8. 1-18, aguarda a autorização para pouso, Delta Fox. 5-5, formação Yankee, aguarde cópia. Não pegou no 6-5. Voador, é o 3-8-9-7, próxima ponte espera da pista 2-8, controle a decolagem. Change TAN 3897, autorizado a alinhar e manter pista 28. Alinhe e manter pista 28, TAN 3897. Costa Bravo, nosso ala 18, agilize a liberação via Quebec, à esquerda, ok? Aguardando para prosseguir até a Bata. Roma 705, do separador do meu país, ajuste na 017, autorizado a chamar o LS, reporte com a estabilidade. PM17, autorizado LS, reporte estabilizado, descendo para 2000, Roma 705. Puxa 28, na saída da Euleda, após seguro, mantenha a reta após decolagem até 2.500 pés, após curva X no perfil da saída. Aciona 5120, controle 120, decimal 8. Aciona 2800, seguro conforme, decola 28 da Euleda, mantenha a proa, até 2.500 após curva X, mantenha o perfil. 5120, transponde, saída 208. Correto, estamos confirmando a saída da Euleda após seguro, ok? Ótimo, da Euleda. Reporte ponta 3404. Boa tarde. Ah, chegou, chama é 6259, boa. O chama é 6259, informação Yankee, guarde cópia. Lá. TAN 3897, decolagem autorizada pista 28, vento 200 graus, 1-6-19. Decolagem autorizada pista 28, TAN 3897. Apatango Eco Delta Fox, salas 20, confirma o pátio. Gente, à direita, estaciona a frequência livre, boa noite. O Oscar Costa Brava tentando entrar sobre o Eco Delta Fox, livre ingresso, a porta ligando na Romeu para Bata. Volume 645, ponto cópia. Volume 645, autorizado Vitória, via Upsilon 44, Rio de voo 360, saída da Euleda, seguro, decola pista 28, após decolagem mantém a proa até 2.500 pés, após curva esquerda, perfil da saída. 5154, eu transpondo, controle 1208. Telefone 3-0, via Perdido 44, da Euleda, seguro. Polimóide mantém a proa até 2.500 pés, transponder 5-1-4, controle 1-2-0-8. Correto, apenas confirmar a pista 28, e pode contar o gol no 645. Pista 28 e gol no 645. 3404 na escuta? Apenas confirmando a rota que o senhor tem, a DCT, confere? Gente, mas a aerovia que só tem a Pesulo 44, né? Confere. Gente. Só o Golão 645, ponte meia dúzia, posição de acionamento. Pro aqui 230, a posição é Lima Romeu 190, é do procedimento aqui. Pode manter essa Pro 230 para interceptar? Autorizado, Gol 705, reporte estabilizado. É importante. Deixa eu pedir um cômodo aqui, eu fiz um desejo, então eu já ia voltar. Obrigado. 3897, decolado 2500. 3897, contato radar, se vai ser restrição nível de voo 320, autorizado por essa Lida. Direto Lida, 3297. Pronto. Chama 259, autorizado Guarulhos, via La Sassona, Peso 190, pode estar Baté, 360 nível, é da El Linda Mótima. Decola a pista 28, pode decolar de manter a prua até 2500 pés, pós curva esquerda, perfil da saída. 5146 transponde e o controle no 208. Obrigado. 10 Taubaté, da El Linda Mótima. Decola da 28. Mantém 372 após curva na esquerda, conforme a carta. 5146 e o controle 120.8. Correto para as frontes. Forte. Controle, eu estava dando o acidente uniforme, minha valor 4.000 pés. O acidente uniforme deu separar 3.000 pés. Em descida, 3.000 pés, o acidente uniforme. Informação Yankee, autorização de tráfego para a Vitória da Conquista. Salvador, boa noite. É o Azul 2781, ciência da IAN, autorização de tráfego para a conquista. Aguarde, placa Azul 2781. Poderia adiantar a saída? Elefa 1. Elefa 1, obrigado. Você tem alguma chance de coordenar para o Timóteo, para o 3897? São 3897, só vem a coordenação. Aguardo, muito grato, desejado, 3897. Gol no 705, Campa Vista. Gol no 705, completo final, chama a torre, 118 do sinal 95. 3895, gol no 705. Boa noite, gol no 705, visual, vai passar pelo pé, baixa o checo 28. 3404, você escuta? Sempre me escuta. O senhor fez alguma DLA? 2120. 2120, eu vou confirmar com a IES. Para o código 1645 com 120 bora, autonomia de 3 horas e 45, Adriana Galeão. 1645, táxi via pátio 3, direita, pátio 3, quilo, alfa. Até o ponto de espera da pista 28, lá 1895, ajuste a 5108. 7200 agora no ajuste, táxi via pátio 3, à direita, quilo alfa, até o ponto 228, lá chama torre 245, gol 1964. Para seguir a ajuda 712. Sonizando 70, final. Não copiei. Solicita como nível final 1170. Sim, subtudo mantém o nível 1170, ajuda 712. 1170, autorizado, 2712, obrigado. Uma 705, no solo 28, libera a próxima esquerda, via Charlie, chama 121, destino 1. Esquerda, 121, 1, gol 9, 705. Ajuda 712, vou virar para o Torre Meu 363. Direto ao Torre Meu 363, ajuda 712. Ajuda 781 no ponto cópia. Centro 3897, não conseguimos contato com o Centro Recife, chame mesmo agora na frequência 1251 ao Torre 13395. 1-3-3-9-5, grau, 3-4-7. Pós perfil da saída, Elefa 1. Pós Elefa 1, DCT, o piloto, DCT, vitória da conquista. Aciona 5167, controle 120-8. Confirma ajuste? Confirma o transponder? 5167. Zago 60, faça conforme o plano, decolho 22, quanto 2510, pós competição da saída Elefa 1, DCT, pós Elefa DCT Vitória, 5167, 1201. Pós Elefa 1, DCT o piloto, ok? Pós DCT Vitória da Conquista. Após Elefa, Populó, depois DCT Vitória. Correto, após conta do 2781. Para o dois sete estacionamento, 2781. Negativo, ainda mantenha a proa, o ótica delta uniforme. Aguarde o vetor para o seu setor final. Aguardando o setor, o guardar final. Mantendo a proa, ótica delta uniforme. Roma 31 no contato radar, a 64 milhas sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 115, direto Conde. 645, o próximo ponto, Estrada 22, pronto. Gente, igual na 645, autorizado a linha de decolapso 28, vento 200 graus, 20 lanches. A linha de decolapso 28, igual na 645. Está autorizado a chegar do pitch, esse inicialmente nível de voo 180. Informação em antes, mais qualquer. Para o localizador, curva direita, proa 205, reporte estabilizado. Curva direita no 205, reportar estabilizado, o Delta Nicola. Nível 7-1-2, serviço radar encerrado, 64 milhas nordeste de Salvador, semi controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Vamos, 120, obrigado pelo que você está fazendo. Voo 645, decolado aos 34, chamo controle no 20 decimal 8. 208, voo 645. Controle, boa noite, Bona 645, passando agora 1300 metros de escuta. Bona 645, boa noite, contato radar, se der sua restrição, nível de voo 360, saída da El. Saída da El, sobre a restrição 360, foi escolhida manter a brota 2500 metros. Autorizado direto, curva esquerda, direto a posição lida, Bona 645. Só de lenda, Bona 645. 3. Após, prossegue na perfil da sede Alepa 1. 5166, o código transponde o controle 120, decimal 8. Autorizado para está confirmando o perfil da sede Alepa 1, ok? Alepa 1. Alepa 1, está pronto para funcionar. Aguarde o número 2 no setor, tá 3283. Sustentamento azul 2781, parte 3. Azul 2781, aguarde. Guardando 2781. Barra 5. Obrigado. Mike Renault, vista desça para 4000 pais, a gente chama 08. 4000, 08. 27 outono, parte 3, começa aqui, só vai passar aqui. Autorizado, Puxback, repassar a taxa 2782. Salve Salvador, boa noite. 9 na 03 para o Puxback. Aristela 259. Papai-Anguá, o Cidadão do Uniforme estabilizado? Estabilizado, Cidadão do Uniforme. Tente, completo o sinal, chama a torre 118 do sinal 95. 1895. Para B, 4-2. Para B, 5-2. 1-5-2, táxi via Márcio. Táxi Juliette. Alfa, até a atmosfera, puxa 2-8, latou 18-9-5, e o seu time entrou no 0-1-8. Zero, vou comer 18, seria parte Juliette Alfa, pode ser 2-9-5. Pode início do táxi do colega da Tereza autorizado por sinal. Gente, que orientação aqui em Pitola, pode entrar para livrar a calda, reporte táxi, 3-2-3. Coordenação, aguardará para o táxi da 3-2-3. Utilizado na 2-8, ó, você vai ter em 4. Chama 259, mais 2 minutos. Azul 2781, temos 73 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Serra, Bravo, mais Kilo. Tá 3404, escuta. Notifique o táxi, ingressa no pátio 3, seguindo a TR da Azul aqui, até o ponto de espera. Azul 2781, Kilo, mantém a posição na Kilo, ok? Ok, mantém a posição na Kilo, Azul 2781. Deixa eu confirmar meu PLB. Meu PLB é 673, 73, 2781 da Azul. 73 PLB. Eu vou tirar minha 259, inicio se estiver com a direção aqui, pessoal, vai postar. Cadeal do uniforme, reporte antes da Juliette. Azul 2781, táxi autorizado de Aquilo, Alfa, até o ponto de espera da pista 28, lá 1895, ajuste o tímpano 08. Autorizado táxi Aquilo, Alfa, até o ponto de espera da 28, lá 118.5, ao time do 1018. Faixa de alto uniforme, está de baixo 3 pontos. 3404, segue a TR da Azul. Ponto de espera 18.95, 1018 ao time. 18 segue Azul. Comandante 3283, 1055 a bordo, alternando o bombito, autonomia de 3 horas e 20, táxi do 3283. 155, 3920, com o seu pobre. Hoje não é alternativa. 155. Gente, táxi via pátio, pós-pátio 3, Rio, Alfa, até ponto de da pista 28, lá 1895, ajuste de altímetro 10, 18, então 3283. Pátio, pátio 3, Kilo, Alfa, ponto de espera 1895, TAN 38, 3283. Baixa da atenção e mantém a posição na Juliette. Na 6259, transmissão baixa, foi entendido apenas a alternativa Galeão. Confirme o POB e a autonomia? Autonomia aqui, 5 horas, com 4 meios, pronto. E o serviço para 2013, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. O ajuste agora 10018. Sim, 2000, autorizado ILS da 28, reportará estabilizado. Grave. Tem outro uniforme, confirma o pátio? Torre Salvador, uma boa noite, Azul 2781, próximo ao ponto espera, pronto. Estão nos portões, reporte na Lima. Vento 200 graus, 20. Autorizado ingressar e decolar, Azul 2781. Acho que eu dou a uniforme, estou de baixo para as provas. Acho que eu batendo o Tango Golf. Figura sem água, aguardando o copo. O meu Tango Golf. Baixa de alto uniforme, está de baixo, responda. Atenção 3404, alisado a linha e manter, pista 28. Aí, 28. 781, decolada às 4.6, chamo controle Salvador 1, 2.0, 2.9. 1.0.8, Azul 2781. Boa noite, é o Azul 2781 no perfil da Momo 1. Azul 2781, contato radar, chega para o nível 160 na Elefa 1. Elefa 1, confirmando, senhor. Azul 2781. Prossegue táxi Mike até Quebec, lá 1895 para cruzamento. para o controle. Rumba 3-1. Prossiga, Rumba 3-1. Agora, se eu trazer aí, estou precisando voltar para o terreno. Falta atrasado, Rumba 3-1. Então, Golf, qual foi o contato de milícia pasta? Aguarde, Romeu Tango, estou curando com o centro ou transporte, senhor, aguarde. Aguarde, a atida seria, Romeu Tango, seria ideal para o senhor sair pelo corredor axé? Decora 35, saindo visual no corredor forte. Delta Uniforme autorizado ingresso, táxi na parte 4, reporta livrando a pista. Sim, reporta a pista livre para bater. Zero 4, decolagem autorizada, pista 28, vento 2, 0, 0 graus, 2, 0 mais. Iniciando na 28, 34, 0, 4. Autorizado até a novembro, India Charlie, via rota apresentada no plano, conforme as coordenadas, nível de voo 085, visual, decola a pista 35, coordenação controle, vai decolar DCT 1 no mil pés, restrito no mil pés, caso de falha até a décima milha Salvador. Aciona 5 no 60, controle 1208. Oito, nove, cinco, muito grato, até a próxima. Comenta um gosto com o seu trabalho, Pátio. 208, obrigado. Torre, meu cordial, boa noite, papapá, mais um meu vídeo, transfere. Papapá, Mike, Romeu Vitor, boa noite, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ok, tá visual. Gente, qual é o pátio para o pouso? Vamos passar o hangar da Aerostar. Tá, no sentido contrário, reporta na Romeu, ajuste na 08. Mais uma vez. 8200 graus, 1 9 9. Ah, ok. Muito grato, 3 a 12. 3197, pronto, cópia. Para a cópia, então, 3197, autorizado. Galeão, via Rota do Pano, até novembro 857, após Mouso. Eu jogo 340. Decola pista 28. Mantenha reta até 2500 pés após a abertura da El, Leda e Rumi. Atila 5403, controle 120.8. Aguarde um minuto, 3197. Reporta no táxi aí, Romeu, para ingresso, ajuste no 018. Papa Tango, Romeu, Tango Golf. Gente, após decolagem a 28, mantenha por até 2500 pés após curva esquerda no perfil da Dael, conforme apresentado conforme na carta aqui. A 259, a transmissão está muito baixa aqui. O seguinte é o número 2 para decolagem, mantenha por 100 aguardo. Sim, 3297, cuidado com a equipe de som, reporte táxi. Obrigado. Para ingresso, reporte a linha de pronto, cabeceira 35, o meu tango voo. Aqui o meu Vitor, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 09. Nota elevada a decolagem da 28 para o 3283. Na 6259, autorizado a Linhari manter, cabeceira 28. A Linhari mantém 28, com recebe agora 6259? 5 por 5. Gato. Com 3283, decolada 58, chamo controle no 20298. 208, boa. Salvador, muito boa noite a Portugal. 022 Heavy, wind information Yankee, QNH 1018, request clearance to Lisbon. Portugal 022, standing by call. Standing by, Portugal 022. São 3404, estamos no centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Afastou Recife, 251, 3395, boa noite. Boa noite. Romeu Tango Golf, decolagem autorizada, pista 35, vento 200 graus, 229. Azul 2781, chame centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 1260, 1288, obrigado, até a volta. Meu Papatango, meu Tango Golf, decolado aos 2200. Chama o controle 120.8, aciona 5160 no transponder. É 3197, táxi via pátio, após pátio 3, quilo, alfa, até ponto de pé 28, lá 1895, frequência da torre, ajuste ao 120.8. Autorizado Serra Brava Charlie Fox, via 221, 360 nível, decola pista 28, após decolagem mantenha por até 2500 pés, pós perfil da saída Lefa 1, pós DCT Nítibo e intercepta 221, e segue conforme a rota. Transponda 54113, frequência do controle 120 decimal 8. Autorizado com 3300, com forma de 2500. Decolagem autorizada, campeão 28, vento 2, 00 graus, 31 leste. Esquerda do senhor, ingressado parte 3, ingressa Juliette, é Ponte da Lima. Controle os pontões e a Ponte da Lima. É, após o Natanã, ingressa parte 3, reportará antes da parte 1. Portugal 022 Red Cop. Stand by. Portugal Zulu 32, clear to Lisboa, Lima, Papá, Papá, Tango. Fly up Zulu 44, clear up and November 866, after that has a flight on the road. At level 370, check off runway 28, after the check off main A heading until 2500 feet. After that, turn right, Momo departure, the low transition. Score code 5414, and tower departure control 120 at small heat. Okay. We are clear to Lisbon, Upper Zulu 44, and we have in our flight plan today our SID via AROM, and we are requesting to perform that SID if possible. Lima 259, boa noite, contato radar, suba restrita nível de voo 100, saída da El. 100 da El, autoriza voar direto da El? Autorizado direto Lima, restrito 100, acionar 259. Autorizado Lima, restrito uma centena, 6259. 022. Roger, readback is correct, call me right to send by coordination to you for departure. Okay, thank you very much. É 3283, Semi Centro Recife, 126 do sinal 0, alterne 128 do sinal 8. Recife agora, 1260, 288, da 3283, obrigado, bom fim de semana. Bomba 31 no controle. Autorizado direto Aracaju e confirme a matrícula. Senhora, o FAB 2314. A gente é o melhor seria direto para o destino natal, para que ajude o na mão. Excelente, agora a coordenação. Controle, boa noite, 66, vai atingir o 110. Boa noite, 66, autorizado 4000, país, ajuste, chama 018. 4018, boa noite, 66. Boa noite, atualização da Yankee. Yankee, informação vai para. Vale, 30 anos. 360. 360,